questa lunga strada da vita. Tempo cerco minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Este é um exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Meus amigos, esse modão tornou-se um hino por esse mundão de Deus. E para nossa felicidade, o filme Estrada da Vida, Sonhei com Você, está zoom por aí. Milionário Zé Rico, na casa dos 39 anos de estrada, nós só temos que agradecer a Deus e aos nossos amigos que advogam os nossos trabalhos. Mais uma vez, amigos, obrigado por tudo. Nós agradecemos, em nome do Milionário Zé Rico, em nome de todos aqui, esses profissionais participando com a gente, os nossos agradecimentos. Obrigado, amigos. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado.